velho e o novo marcaram encontro na mesa do bar. Na cela da morte, um rastro de sangue e um cheiro de mar. O velho e o novo dançando seu fado na mesa do bar. O anjo da noite espera calado no fundo do bar. A vida e a morte marcarão encontro na mesa do bar. O bar é velório, as velas brilhando ao vento da noite. Da noite, um gosto de festa, um beijo de vinho. Na beira do dia, a noite se cala, os mortos se calam. Na mesa do bar. Eu quero. Meu Deus, onde eu vou parar? Para minha roupa.

Fevereiro em Santo Amaro, só pra passar. Fevereiro em Santo Amaro, pra passar. Fevereiro em Santo Amaro.

na porta lentas luzes de neon. Na mesa, flores murchas de crepom e a luz grená filtrada entre conversas. Quem vai eleger? E boi, marcado arriado com mocangerê. O boi foi todo enfeitado e passado pra trás. Boi bumba, este boi da Itacurupira entregando. O boi, cobra jararaca na mate preitando. O boi, que não sabe o que faz. O planalto quieto recorta uma loura assombração, lançando a tocha rubra nos campos de algodão. O incêndio estala e cresce nas entranhas do sertão. Disperso gado morro abaixo, cada um por si. E depois o ouro baço, boi de bruços no arraial. De beijo murcho a junta mole. E boi, o canto do apoio e agouro ruim. E boi, o gado se esquece com pouco capim. Um boi, com arroz retado não vai se fechar. E boi, rebenta o cercado, guerreia por teu lugar. Ou tomba no fundo das águas de Guajará. Bumba, meu boi, bumba. Pra que tá? aqui. Aqui.